alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida, gente maravilhosa, gente do meu coração. Aquele abraço. Yu. Tô que tô chegando aí agora. Ô, Jojo, como é bom poder estar aqui ao seu lado, levando a minha alegria, fazendo as coisas que eu gosto, que é apresentar o programa e conversar com o meu povo. Então, menina, ô, menino, onde quer que você esteja, ó, tudo de bom, felicidades mesmo pra você, menina, especialmente, viu? Gostou? Pois é, e tem muito mais no decorrer do programa, tem muita coisa boa. E daqui um pouquinho também nós teremos a nossa carta de destaque, viu? É, vamos saber quem é que eu atendo hoje e o tema que será abordado. Legal, mas legal mesmo é trazer música bonita como essa que começamos aqui. Chico Rei e Paraná cantando Perder Você é Abraçar a Solidão. Eita, coisa doida, então roda lá, meninão. Tanto não mereço esse castigo. Preciso tanto de você, meu grande amor. Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos. Só em seu corpo é que encontro os meus desejos. Se eu te perder, eu posso até morrer de dor. Olha, eu sem você sou como a noite sem luar. Sou um passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me embriagam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô no meio. Perder você é abraçar a solidão. Você sou como a noite sem luar. Sou um passarinho sem ter ninho pra pousar. Esses seus olhos me embriagam de emoção. Olha, eu só agora te revelo esse segredo. Outras mulheres não me servem, eu tô com medo. Perder você é abraçar a solidão. A solidão. Olha, gente, a minha carta de destaque de hoje, ela vem, deixa eu ver se pode dizer aqui, paraná, não, é de algum lugar do mundo. É carta da mulher com medo de amar de algum lugar do mundo. Eita, que será que fizeram com a bichinha que ela ficou com medo do amor, gente? Meu Deus do céu. Aí eu vou ler a carta aqui um pouquinho e eu digo pra vocês o que, que é que se trata. Não, vou deixar pra hora certa, né? Mas pelo título aqui, pelo pseudônimo, já dá pra ver que o negócio não vai ser mole não, né? Carta da mulher com medo de amar de algum lugar do mundo. Vamos lá, daqui um pouquinho eu trago então essa carta aí pra gente poder saber o que, que é que se passa e o que, que a gente pode fazer pra ajudar essa menina, né? Olha aí, agora quem vem aí é A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away. Quase que eu destronco a língua, mas saiu. Então, roda lá, menino! Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha uma frase aqui do Carlos Drummond de Andrade sobre a eternidade. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Isso é a visão do poeta, né? A visão do Carlos Drummond de Andrade. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo. Quer dizer, pode ser uma coisinha insignificante, mas é de tanta intensidade que acaba se petrificando e nenhuma força jamais o resgata. Muito boa. Gostei, gostei. Olha, agora eu vou trazer uma dobradinha para vocês aí. Vou trazer duas músicas. Primeiro é o Diego Valadares, está fazendo o maior sucesso com essa música nova aí, Quero Você Pra Mim. Depois é o Bartô Galeno, O Grande Amor da Minha Vida. Opa, então roda lá, menino. Essa dobradinha é legal pra danar. Roda, roda, roda, roda.

amor. Não consegui gostar de mais ninguém. Sabe por quê, amor? Porque você é o grande amor da minha vida. Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor, nesta hora eu não seria um sofredor. Eu seria o homem mais feliz do mundo. Mas o destino a cada instante me separa de você. Deste jeito eu sei que vou enlouquecer. É demais pra mim sozinho a solidão. Se eu pudesse neste momento estar contigo, meu amor. Vamos lá, gente, vamos seguindo com o programa Maurício Fales. Daqui um pouco eu vou trazer a minha carta destaque de hoje, né? Conforme eu disse, é a história da mulher com medo de amar de algum lugar do mundo. Mas olha uma frase que é atribuída ao André Luiz. Ele foi um grande espírita, ou é? Eu, sinceramente, agora não saberia te dizer se o André Luiz ainda é vivo ou se ele já partiu para outra dimensão. Me desculpem a ignorância, né? Mas é que eu ando tão desatualizado com relação às pessoas, que hoje em dia também a gente não pode nem dizer, perguntar mais para alguém. Alguém é vivo? Já morreu? Já subiu? Já foi para outra dimensão? Porque a gente só acaba tendo surpresas, né? Então, foi atribuída ao André Luiz. Pronto, acho que é melhor assim. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Mas isso aí é batata. Isso é batata. É quem é vivo, quem é humano, quem está aqui, está sujeito a erros, e erros grotescos, né? Erros daqueles que causam, às vezes, até uma certa rejeição por parte das pessoas, que acabam não aceitando o tipo de erro grosseiro que a gente comete. Então a gente não tem que ficar aí jogando pedra em ninguém, culpando as pessoas por estar cometendo algum tipo de erro, porque a gente comete também. É ou não é uma verdade? Então, a gente comete erro, por que que a gente vai querer agora ficar olhando o erro dos outros? Olha o João Lucas e o Marcelo. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchu, tchu, tchu, tchu. Ixi, errei tudo, então roda lá, menino. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É isso aí, galera, esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo, tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Cheguei na balada doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, eu quero tchu.

fica caca. Se você escrever com a cedilha, é caça. Então é aí a finalidade do C cedilha. Agora, eu não sabia era a origem, a procedência, como é que fizeram, como é que chegaram a essa conclusão que poderia colocar esse sinalzinho que mudaria o som da palavra, não é? Interessante, muito interessante, realmente. Agora, realmente o bom é ouvir o Pilot cantando Canadá, roda lá, menino. I look at California, ooh, ooh, California. Participar nesse Natal como um Papai Noel de verdade? Vamos! Olha, que tal você passar aí na agência do correio da sua cidade e perguntar se eles têm alguma cartinha de alguma criança enviada para o Papai Noel e você vai ser esse Papai Noel? Olha, é uma experiência fantástica, incrível, é uma experiência maravilhosa que a gente tem quando a gente passa aí na agência do correio, pega lá algumas cartas e vai atender esses pedidos. Você, depois que comprar os presentes para encaminhar para aquela criança que fez o pedido, basta chegar até a agência do correio até o dia 20 de dezembro. E eles vão entregar, vão dar prioridade para entregar. Você não paga nada por isso aí. Ao contrário, eles vão fazer com tão boa vontade, com tanto carinho, que vai ser um negócio assim de emocionar o seu coração. Eu faço sempre, todos os anos. Eu faço. Acho isso aí uma atitude muito bonita, muito louvável, porque a gente está dando assim, dando a chance de uma criança continuar sonhando. É porque no momento que ela escreve essa carta para o Papai Noel, o sonho dela é de que seja atendido. É claro que tem alguns pedidos que são impossíveis da gente atender, mas a maioria são pedidos tão simples. É uma boneca, é uma bola, é um carrinho, né? São pedidos assim que, na verdade, não vai pesar no seu orçamento se você despender algum dinheirinho para comprar um presente desse e colocar. Aí você, que você faz? Embrulha para presente e manda colocar como pro Papai Noel. É como você que vai ser o Papai Noel, mas você manda lá pra gente do correio dizendo para qual criança, qual endereço e tal. Aí você cola a carta junto, que aí o pessoal do correio faz chegar até aquela criança que mandou aí a cartinha, tá bom? Vamos participar, gente? Vamos, afinal de contas, fazer uma criança sorrir é tão fácil e tão bom

Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Oxe, menino, tá aí no jeito, tá tudo preparado? Tá? Então, casca o dedo aí. Vamos lá, vamos pra nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta destaque de hoje, ela é da mulher com medo de amar de algum lugar do mundo. Veja só o que ela escreve. Olá, Maurício Fales, tudo bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Olha, meu amigo, eu sou uma garota de 18 anos e moro com meus pais e irmãos. São 5, comigo, 6. Maurício, eu estou com essa idade e tenho que te confessar que só namorei 2 vezes na minha vida. Mas por ter sido enganada pelos 2 namorados que tive, agora tomei a decisão de não amar mais ninguém. Eu acho muito complicado esse negócio dos rapazes ficarem pedindo prova de amor e querendo ficar. Eu não acho isso certo não, Maurício. Mesmo tendo sido enganada por eles, eu, graças a Deus, não tive nenhum problema de gravidez. É, graças a Deus, né? Eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça dos jovens que só pensam em transar e nada mais. Será que isso é o amor? Será que não existe outra forma de gostar de alguém que não seja só para ficar? Acho que eu é que sou muito boba. Ou então tem alguma coisa errada comigo por não querer ser igual às mocinhas da minha idade, não é, Maurício? Elas ficam gozando da minha cara, dizendo que eu sou besta, quadrada e bobona de agir assim. Mas eu não me conformo com esse jeito estranho de amar. Ou será que elas estão certas, Maurício? E eu é que sou atrasada mesmo. Será que existe alguma forma de amar que não seja tão complicado assim? E que a gente possa ser feliz ao lado de alguém sem precisar transar? Agradece a garota com medo de amar de algum lugar do mundo. Ô, minha querida, deixa eu começar de baixo para cima, né? Você pergunta aqui se que a gente possa ser feliz ao lado de alguém sem precisar transar. Claro que pode. Claro que pode ser feliz sem necessariamente ter que partir para a transa. A transa é um complemento daquele momento que você está vivendo ao lado da pessoa, de amor, de carícia, de carinho, alguém que você ama de verdade. Então a transa é um complemento, mas não obrigatoriamente que tenha que partir para a transa para se completar, entendeu? Agora, eu acho que na hora que você diz aí que desistiu, que perdeu a vontade de amar, com medo de amar, que você está aí preocupada com o fato dos jovens de hoje em dia, tá certo. Essa idade, né? A gente, nessa idade principalmente que você está, a gente tem muitas dúvidas com a forma e o modo de amar. Porque o amor não se explica e nem se justifica. Ele existe e pronto. É certo que muitos interpretam o amor de uma forma errada, como esses que só pensam naquilo. Você mesma teve duas experiências nesse sentido e elas serviram para te deixar nessa dúvida sobre a forma de amar, não é? Olha, agora você está certa em não querer ser igual às outras amiguinhas que você tem, pois uma hora dessas, elas acabam quebrando a cara, acabam se dando mal com esse negócio ficar. É, aí ó, vem o buchão, né? Vem uma criança, vem um filho, e daí? Pronto, tá com a vida enrolada, não é? Aí, mas enrolada assim, no sentido de que é uma mulher que teve um filho, não tem um marido, não tem ninguém, e ela vai ter que se virar, vai ter que cuidar, ter outro tipo de responsabilidade, exatamente porque não pensou na consequência da história de ficar. Olha, mas agora outra coisa, por você ter ficado magoada com os dois namorados que teve, não significa também que você tenha que deixar a vida passar e fica desacreditando de todo mundo. Você vai encontrar em 100 rapazes um 99 que queiram se aproveitar de você, mas de repente aparece um que tem boas intenções e que esteja à procura de uma moça para se casar e constituir família. Eu não estou dizendo com isso aí que você vai ter que ficar saindo com todo mundo para encontrar 100 rapazes para descobrir qual é o bom. Claro que não, né? Não estou dizendo isso. Mas as coisas, quando acontecem, viu? Quando você menos espera, o rapaz aparece e faz a sua vida se encher de fé e esperança novamente e acaba com seu medo de amar e suas dúvidas. O amor é simples, sim. Nós é que complicamos. Já que você está mais preparado para enfrentar os gaviões que só querem aquilo, então saiba aproveitar o momento certo quando aparecer o homem de sua vida. Você vai saber, sim, quem é. Vai falar, mas como é que eu vou descobrir, irmão? Você vai saber. É no primeiro olhar, pode ter certeza. O coração da gente não se engana, não. Quando aparecer a pessoa legal, decente e direita, você ainda mais agora que está mais escolada, você, só o jeito de olhar, você já vai saber que é o rapaz certinho. A gente não pode ficar desencantado, desenganado das pessoas, não. Porque é claro que tem gente de todas as naturezas. Tem muita gente que só pensa naquilo, mas também tem muita gente que pensa seriamente em constituir uma família. E é isso que você está precisando, de encontrar uma pessoa dessa natureza para te fazer feliz e te trazer aí de volta ao nosso mundo, ao mundo que a gente tem que acostumar com ele, porque infelizmente ele é dessa forma, é desse jeito. Nós não temos como mudar, a gente apenas tem que tentar acompanhar o ritmo, sem precisar de se prostituir, sem precisar de destruir a sua própria personalidade. Mas nós temos que aprender a conviver nesse mundo. Você vai, aos poucos, mesmo sofrendo, levando pancada, você vai aprendendo, como você já teve dois relacionamentos que, na verdade, te mostraram que não é por aí o caminho, você não vai entrar em barco furado nos próximos aí agora, tá bom, menina? Era isso que eu tinha para te dizer, viu? Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Ah, e já que você está falando que é complicado esse negócio de amar, mas então eu vou te mostrar aqui com a música do Robson e Juliano que simples assim, é, amar é simples assim. Então, vamos lá, roda aí o Robson e Juliano para ela. Um beijão, fica com Deus, tchau, tchau. Assim, como respirar, como adormecer, como acordar, amar é assim, é se entregar sem medo de errar, sem pensar no fim. Brigar eu aceito, mas cada um conserta seus defeitos. Eu sei que tem conserto, quando a gente ama dá um jeito. Ainda dá tempo. Eu quero te amar no banco do meu carro e voltar a ser seu namorado. Coisas simples que a gente insiste em complicar. Eu quero voltar a ser criança do seu lado, te dar aquele beijo demorado. Eu me entrego pra você, você pra mim, simples assim. Brigar eu aceito, mas cada um conserta seus defeitos. Eu sei que tem conserto, quando a gente ama dá um jeito. Ainda dá tempo. Eu quero te amar no banco do meu carro e voltar a ser seu namorado. Coisas simples que a gente insiste em complicar. Eu quero voltar a ser criança do seu lado. Você, você pra mim. Eu quero te amar no banco do meu carro e voltar a ser seu namorado. Coisas simples que a gente insiste em complicar. Eu quero voltar a ser criança do seu lado, te dar aquele beijo demorado. Eu me entrego pra você, você pra mim, simples assim. Simples assim. Bom, minha gente, alô menino, alô menina. Menina, pra você. Olha, eu tô indo embora, mas a gente se encontra no próximo programa com muito carinho, com muita alegria. Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Saiba que, ó, e tô aqui com você em pensamento e tô aqui torcendo pro seu sucesso, torcendo pra que você consiga ser muito feliz, tá? Tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.